teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dele foste tomado, pois és o pó, e ao pó tornarás. Então acontece o seguinte, esse foi o castigo de Adão e Eva. Eles poderiam permanecer no paraíso se permanecessem ignorantes. Vejamos o simbolismo. Todos nós viemos dos seres irracionais. A doutrina espírita nos ensina que todos nós somos um princípio espiritual que animava os seres inferiores da criação. Tudo que tem vida tem um princípio espiritual em evolução. Seja um inseto, uma ave, uma árvore, um peixe, um animal, tudo que tem vida tem um princípio espiritual, que não é um espírito. Ele é um princípio espiritual que, no desdobramento de incontáveis experiências passando por todas as raças e por quase todas as espécies, esse princípio espiritual irá se desenvolvendo em complexidade, paulatinamente, até atingir a complexidade necessária para exercitar o pensamento contínuo, conquistando a razão e o livre-arbítrio. É a partir desse momento em que, segundo o texto bíblico, o homem perde o paraíso. Porque enquanto ele é um princípio espiritual em evolução, enquanto anima um animal ou um vegetal, ele é conduzido pelas forças da natureza. Ele é conduzido pelos instintos que atende às suas necessidades. Ele está em a natureza. E em a natureza, ele atende todas as suas necessidades, que são pequenas, apenas relacionadas com a própria subsistência ou a sobrevivência. A partir do momento em que esse princípio espiritual começa a exercitar o pensamento contínuo, conquista a razão e o livre-arbítrio, ele sai da natureza. Ele deixa de ser conduzido pelo instinto e terá que se conduzir pelos seus próprios passos, pela sua própria iniciativa. É o que nos distingue dos animais. O animal está orientado pelo instinto, nós temos que nos orientar pela razão. E daí vem o texto bíblico nos dizendo, que Jeová diz a Adão que a partir daquele momento ele ganharia o pão de cada dia com o suor do rosto. O trabalho seria o recurso através do qual o espírito iria desenvolver as suas potencialidades. O trabalho é fundamental em todos os estágios de evolução do espírito, porque é pelo trabalho que ele desenvolve as suas potencialidades, que ele cresce como filho de Deus dotado de suas potencialidades criadoras. Então a perda do paraíso não foi, na verdade, algo relacionado com uma iniciativa de Adão ou de Eva, considerados ambos como um mero simbolismo. Nós sabemos que eles não existiram de fato. Estamos falando em termos de simbolismo. A partir do momento em que eles começaram a pensar, eles deixaram a natureza e agora têm que seguir com seus próprios pés. E como é que vão seguir, se desenvolver, crescer, agigantar-se espiritualmente? Através sempre do trabalho. A necessidade de trabalho é uma lei da natureza? Pergunta Kardec na questão 674. Diz o mentor espiritual, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. Na medida em que o homem vai sofisticando os recursos de que possa dispor pelo trabalho, maior vai sendo a necessidade dele em se envolver com o próprio trabalho. O processo de urbanização, por exemplo, a concentração da população nas cidades, exige que o indivíduo trabalhe, que ele se desenvolva em atividades, que ele faça alguma coisa para prover a própria subsistência. Enquanto em a natureza, aí o indivíduo sobe numa árvore, apanha um fruto ou mata um animal, as necessidades são muito elementares. Na medida em que há o processo de urbanização, o homem é chamado a desenvolver as suas potencialidades criadoras para garantir a própria subsistência. E quanto mais sofisticada é uma sociedade, maior a necessidade do trabalho, maior a necessidade de desenvolver atividades, porque ele vai precisar trabalhar para prover a própria subsistência. O trabalho